quando eu vejo pela fé homem sendo curado e louvando a Deus. Eu vejo pela fé a mão do Senhor estendida nesta Deus. Eu vejo pela fé o ministério cheio do poder de Deus. Eu vejo pela fé grandes coisas acontecendo. Isto é a mão de Deus fazendo milagres. Sinta a mão de Deus, sinta a mão de Deus, sinta a mão de Deus neste lugar. Paralítico andando, cego enxergando. Eu vejo pela fé câncer sendo curado, Deus operando. Eu vejo pela fé muita gente sendo batizada. Isto é a mão de Deus fazendo.